Esta semana, no Esta Semana... Muita música para ouvir, a morte de um artista e a tristeza por não ver José Sócrates. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens aos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por economia, arte, notícias ou episódios caricatos, vários temas que dependem de semana para semana. Afinal, qual é o tamanho do buraco financeiro na Madeira? Na quinta-feira à noite, o presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, anunciou numa entrevista à RTP Madeira que o total da dívida é de 5 mil milhões e tal. Uma coisinha de nada, vista no meio das dívidas todas, disse ele. Há precisamente um mês, na Feira de Porto Santo, Jardim esclareceu que, em termos globais, somando serviços dependentes do Governo Regional, empresas públicas, institutos e serviços de saúde, a dívida não chegava ao valor de um orçamento anual. Ou seja, 1.632 milhões, não eram 5 mil milhões e tal. E isto ocorreu antes de desmentir a ocultação de dívidas, que mais tarde assumiu ter feito em legítima defesa, mas um reconhecimento que depois negou. Andamos a brincar às negações. Viemos então a saber que o montante das responsabilidades financeiras da Madeira, no final de junho deste ano, ascendia a 5,8 mil milhões de euros, garantiu na sexta-feira o secretário das Finanças Ventura Garcês. O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, já havia afirmado que a situação da Madeira configura uma irregularidade grave, afirmando que o executivo já está a elaborar legislação para que tal não se repita. João Jardim até já meteu Sócrates pelo meio, anda a brincar. O Ministério Público vai investigar a ocultação de dívidas públicas na Madeira. Ficamos à espera, enquanto continuamos a ver passar esta linda brincadeira. A pintura contemporânea portuguesa ficou mais pobre. Júlio Rezende, nascido no dia 23 de outubro de 1917, no Porto, morreu na quarta-feira, na sua casa em Valbom, Gondomar, nas vésperas da inauguração em Lisboa de uma grandiosa exposição da sua obra. O autor do painel de azulejos Ribeira Negra, muito conhecido no Porto, tem obra representada em 6 museus nacionais e 7 estrangeiros. A sua exposição mais recente está patente até 9 de outubro, em Gondomar. A pintura sempre se envolve no objetivo final de servir a causa dos espaços públicos, sentido esse que a enobrece, declarava o artista portuense na apresentação da última exposição intitulada A Intuição Atenta à Razão. Para o artista, a pintura não se limita à decoração de um dado espaço, mas a dotá-lo de um sentido próprio e inconfundível. João Rezende tinha 93 anos. Na quarta-feira, os R.E.M. anunciaram o ponto final da banda, fundada em 1980. Numa curta declaração dirigida aos fãs e amigos, os três músicos dizem que chegou o dia de anúncio de despedida, mas que o fazem com sentido de gratitude e de espanto por tudo o que fizeram. A todos os tocados pela nossa música, o nosso mais profundo agradecimento por nos terem ouvido, assinam. São eles Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck e Bill Berry, baterista que entretanto saiu, que formaram os R.E.M., grupo de rock norte-americano criado em 1980 em Athens, na Geórgia, Estados Unidos. Para a história, ficam temas como Losing My Religion. I think I... O ano letivo está a começar muito bem. Afirmações de Nuno Crato, ministro da Educação, assegurou ainda que não houve qualquer ilegalidade no processo de colocação de professores, esclarecendo que o processo decorreu seguindo estritamente uma série de tramitações legais que estão estabelecidas há muito tempo de acordo com um algoritmo que existe nos computadores do Ministério. Apesar de protestos e manifestações, está tudo normal. Declarações de Nuno Crato, proferidas na quinta-feira, durante a inauguração de um centro escolar de Arcos, em Anadia, onde ouviu um desejo curioso de um aluno. Declarações à margem da cerimónia de inauguração do Centro Escolar de Arcos, em Anadia, já a funcionar desde março. Na visita, o Ministro da Educação foi surpreendido pela revelação de um aluno que preferia antes receber o Primeiro-Ministro do governo anterior. Pronto, mas não, eu já tinha dito que era o Sr. Ministro da Educação que vinha. E ele cá está, não é? Uma surpresa agradável. Eu preferia que estivesse aqui o Sócrates. E és o único rapaz. E o mentiroso? Ouve-se assim ao fundo. Mentiroso, não é um mentiroso. Era o miúdo ou o Sócrates? Pela primeira vez neste programa, trago o momento da semana da própria Rádio Antena Web, relacionado com a primeira entrevista presencial no tempo da Antena, que foi para o ar na sexta-feira. O motivo tem o nome Do Alto da Ponte, espetáculo do Teatro Experimental do Porto, que estreou na noite anterior, na quinta-feira. Original de Arthur Miller, o encenador Gonçalo Amorim falou sobre vários temas relacionados com a peça, que está em exibição no Auditório Municipal de Gaia, e deixou também uma mensagem importante para o teatro em Portugal. Pensa-se que é uma espécie de regeneração do teatro e com vários encenadores e atores novos e até com uma corrente de público maior, e é verdade que a crise, porque as pessoas quando têm pouco dinheiro não vão gastar em teatro, em cinema, querem coisas um bocadinho mais duras como álcool ou drogas, não é? Não vão. Se é para uma pessoa se distrair, queria uma coisa mesmo para pagar. Né? Portanto, a vinda da crise criou aqui, mas depende tanto das propostas, porque depois há propostas que de repente agarram. O Cacheiro Viajante, o ano passado, trouxe muita gente. Eu acho que este espetáculo também, com o boca a boca, também vai trazer muita gente. Acho que é um espetáculo que se vai querer ver. Pronto, também é preciso ter confiança no nosso trabalho e tentar fazer o melhor possível para que as pessoas tenham... Ter otimismo. Não só otimismo, projeto, não é? Projeto e otimismo às vezes pode parecer tonto, não é? Ter projeto, ter convicções, dar valor àquilo de que fazemos, principalmente. Cesária Évora pôs um ponto final na sua longa carreira, anunciou na sexta-feira a sua editora, Luz África. A cabo-verdiana de 70 anos está fisicamente muito debilitada. Cesária chegou há poucos dias a Paris para uma série de concertos e apresentações agora cancelados. O comunicado da editora explica que a cantora chegou à França num estado de grande debilidade. Os médicos que a seguem em Paris ordenaram o cancelamento da sua próxima digressão. Cesária decidiu então, em conjunto com o seu produtor e agente, pôr um fim, de maneira definitiva, à sua carreira. Os problemas de saúde de Cesária Évora têm vindo a complicar-se desde 2008, quando, em março desse ano, sofreu um acidente vascular cerebral durante um concerto na Austrália. Coincidência ou não? Ontem foi divulgada a notícia que Cesária está internada desde sexta-feira à tarde num hospital em Paris, depois de ter sofrido precisamente um AVC. uma fonte da sua produtora em Lisboa, adiantou que o diagnóstico clínico é ainda reservado, desejando as melhoras. Este final de carreira vai mesmo deixar para muitos saudade. Saudade sempre se me clama. Saudade, saudade, saudade sempre se me O que faço aqui? José Misa morreu na madrugada de sexta-feira em Lisboa. O artista estava a trabalhar num livro de memórias. Médico, compositor, político, José Misa nasceu em Lisboa a 16 de setembro de 1938. Estudou medicina em Coimbra, cidade onde fundou em 1961 a Orquestra Ligeira do Orfeão Académico, com José Cid, Proença de Carvalho, Joaquim Caixeiro e Rui Ressurreição. Foi deputado em várias legislaturas e colaborou em diversas iniciativas e diplomas legislativos, como o Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, Lei de Proteção da Música Portuguesa, Redução do Imposto sobre Importação de Instrumentos Musicais, entre outras. Ganhou 4 festivais RTP da canção com os seus poemas e foi responsável pela produção da editora Arnaldo Trindade Limitada, Discos Orfeu. Entre as mais famosas das canções que compôs, conta-se E Depois do Adeus, interpretada por Paulo Carvalho, que estamos a ouvir de fundo. Portanto, escreveu mais de 300 canções, mas essa tornou-o imortal como símbolo da liberdade de Portugal. O pai da senha da Revolução de 25 de Abril, faleceu precisamente uma semana depois de completar 73 anos. Sete dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 12ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 14 dias, no dia 9 de outubro. Para a semana, não me apetece fazer o programa. Vou beber um vodka.